Nas noites frias de inverno, que a lua cheia alumbrava, vinha pra beira do fogo, palmeava gaita e tocava. Fazia as duas ilheiras roncar de voz abafada, mesmo que uma mamangava no esteio da ramada. Espichava a gaita véia até quase rebentar, e trazia se volteando igual um mandurubá. O verso chucro brotava que nem pasto na garoa, e as rimas se enfileiravam igual teta de leitoa. A cachorrada escutava sentadita nos garrão, e o gado vinha pra cerca ver o taura puxar cartão. Quase a cavalo no fogo fazia o traste campeiro dar bufo igual touro brabo alvorotando o braseiro. Até os grilos se calavam pra escutar aquele piatino tirar do fole rasgado notas com timbre divino. O próprio silêncio escutava aquele taura tocar, e os anjos batiam palma com as asas que eram pra voar. E os anjos batiam palma com as asas que eram pra voar.